que a distância entre nós só nos traz ganhos, pois começamos iguais a dois estranhos e vamos terminar assim também. Também quero esquecer suas manias, seu humor, nosso sexo, seu sorriso, esquecer o que agora for preciso pra conseguir ter paz entre os meus dias. Muitas partes em mim estão vazias, mas eu vou me virar e ficar bem. Vou tentar não buscar em outro alguém o seu cheiro e os seus olhos castanhos, pois começamos iguais a dois estranhos e vamos terminar assim também. Traz forró pra nós aí. Essa canção dá água na boca. Eu sei que todo mundo já sofreu um pouquinho com ela, que diz assim, ó. E eu não acredito não que você esqueceu de mim. Eu nunca pude imaginar o fim do nosso amor. E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim. Agora eu não sei não, eu não sei não, eu não sei não. Agora eu não sei não. Eu não sei não. Se é verdade que eu vivi e não se esquece jamais. Bora, Martinho! Eu devo estar escondidinho no seu coração. Mas você não me olha mais e nem me dá mais atenção. Agora eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei não. Agora eu não sei não. Seu amor, e não sei mais como te encontrar. Como é

o cheiro dela. Na minha camiseta preta tem o perfume dela. Agora eu nunca mais eu vou lavar ela. Ela foi embora com meu coração. E na cabeceira tem o brinco dela. Você vai botar de novo e de novo vai esquecer. Algo pertence seu pra vir aqui me ver. Ela foi embora com meu moletom. E pra judiar deixou o cheiro dela. Na minha camiseta preta. Se você gostou desse clipe, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilha pra todo mundo, viu? Que é pra encher e derramar. Pessoal, chama! Atenção, deixa eu falar pra você do Tiogenol. O pessoal gosta quando a gente fala do Tiogenol aqui no programa, né? Você sabe por quê? Porque o Tiogenol é o suplemento da família e age como fortificante. O Tiogenol, pessoal, ele auxilia no tratamento das dores no corpo. Sabe aquelas dores que atrapalham o seu dia a dia? Atrapalha você desenvolver os seus afazeres durante o dia? Pois é, o Tiogenol resolve esse problema. Você que se sente cansado, né? Desânimo, anemia. Olha, o Tiogenol auxilia no fortalecimento dos músculos, dos nervos e os ossos. Ele reativa a sua memória. Você é meio esquecidinho? Pois é, eu também já fui meio esquecidinho. O Tiogenol resolveu este problema. Tiogenol tem líquido, comprimidos e ele é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol é o azulzinho que te dá forças e você encontra líquido ou comprimidos nas boas farmácias da sua cidade. Não fica aí sofrendo não, meu filho. Vai agora até a farmácia mais próxima de sua casa e já adquira o seu Tiogenol. Sua visão merece sempre o melhor. Venha conhecer. Ótica Luz tem pra te oferecer. Óculos de sol, óculos de grau. Na Ótica Luz, você encontra o que há de melhor no ramo óptico. Confeccionamos seu óculos com muito mais qualidade, garantia e rapidez. Trocas de armações, ajustes, consertos e entrega de óculos. A mais rápida do mercado, pois dispomos de montagem própria. Venha e descubra porque a maioria da população prefere a Ótica Luz. Marque sua consulta pelo WhatsApp 994040401. Ótica Luz, a luz dos seus olhos. Na Ótica Luz, o seu lugar é na Ótica Luz. Na Ótica Luz, não perca tempo, vem agora. Oferta todo dia, tem facilidade, tem variedade. Paraíba, Paraíba, aqui tem. Entrega em montagem grátis, tem muita vantagem. Paraíba, tem amizade. Paraíba, Paraíba, aqui tem. Aqui tem felicidade. Paraíba, aqui tem felicidade. Agora tô aqui, chorando pelos cantos sem você. Porque não pensei, antes de jogar tudo pro alto. Porque não dei valor, no amor que você me deu e tudo que a gente passou. Você deixou a sua vida pra viver nós dois. E contigo eu sei que eu fui. Foi moleque, tem 30 mais, parece uma criança de 7. Foi moleque, perdeu quem mais te amava e vai morrer de saudade. Me esquece, agora pode procurar um bar pra você chorar a minha falta. Quem sabe se eu largar você cresce.